Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare em eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafino, desde os tempos de menino em Exu no meu sertão, cantava solto que nem se garravadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul em peso, onde reinou o baião. Se mereci minha coroa de rei, porque sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Minha voz e meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo e dar de presente ao museu. É hora do adeus de Luiz, rei do baião. Já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, que a mesma voz de quando meu reinado começou. Cabra macho, aqueles cabra frouxos também.